Europa 084, contact Recife Sentry 126.85 is unable, 125.45. Sentry 152, solicite a proa mais à frente ao centro Recife, 126 decimal 85, alterna 125 decimal 45. Firma agora Recife 2685, 2545, boa noite, obrigado. Boa noite. Trigar Neto, decolar piscina 0, vento 150 graus, média de nós. Titã 3891, acione identificação, desça via, chegada Bonf para 2000 pés ou QNH 10014. Decolado 48, controle 120.8. 208, boa noite. Controle Salvador, boa noite. Trip 5216. Trip 5216, contato radar, suba. Restrito nível 170, Trip 5216. Sim, restrito 170. 3170, acione identificação, dessa via chegada Mari para o nível 050, QNH 10014. Pisado, proa de Itapetã 3170. É 3170, reduza para 220 nós. Autorizado, final. ILS X-Ray, pistão na zero, reporte estabilizado no localizador. Vamos lá no lock MC-3219. DIP-52, no meio, instruções do centro Recife, nível 170 como final. Ok, final 70. No 70, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o 020, limite, radial 280 do VOR de Salvador, desça para 3.000 pés, NH no 014. Esquerda 020, limitado para 280 do VOR de Salvador, descendo para 3.000 pés, tá? 3.170. Limitivo esquerda 020. É 3170, curva direita, pro 060 para interceptar final ILS X-Ray, pistão no zero, desça para 2.000 pés, reporte estabilizado no localizador. Direita 060, desça para 2.000, reporte estabilizado no localizador. ILS 3291. 3291, chame Torre Salvador 1 no 8.95. 295, boa noite. 3291. Boa noite. Torre Salvador é o 3291 ILS. 3891. Ajuste 10 no 4. Reporte baixado e travado. Pode ser, Nathan, 3891. Dois, 16, chama o centro, Recife 126, decimal 85, alterno 125, decimal 45. Okay. 3170, chama em torre Salvador e 1 no 8, decimal 95. 3195, Varosa, do lado. Boa noite. 3891. Questão 3191, autorizar pouso. Questão 10, vento 950 graus, 4 nós, ajuste 1014. Informo 90, 3891. Oi, Salvador, boa noite. Estão 3170, passou externo, baixado e checado. 3170, boa noite. Ajuste no 0 no 4, continua a aproximação, aguarda um cristalista número 2 para pouso. Aguarda cristalista, 3170. Na 3891, solo 05, direita, 121, decimal 1, agilizando. Direita, agilizando, na 3891. Resumo 70, autorizado pouso, puxão 10, vento 160 graus, 5 nós, check 3, na 3170. Repouso na 3170. 3170, nos fala 07, direito a 1, 2, 1, 2, 1, 1. Direito a 2, 1, 1, 1, 1, 3, 1, 1. TTP-5556, acione identificação dessa via, chegada Mari para 2000 pés, QNH-1014. 5-5-6, autorizado final, ILS X-Ray, pistão 1-0, reporte estabilizar no localizador. Dia, TAM 3520, acione a identificação na proa de TAP, desça para o nível 050, QNH 190 no 4. 356 estabilizando o VLS. 356 complexo final de Semer Torre, 1895. 1895. Torre Salvador 355-556, estabilizado no ILS, acusará o externo baixar a travar. 14, autorizado na ILS, porta estabilizada. Trip 5556, passou o externo baixado e travado. 5556, autorizado pouso, pistão no zero, vento 160 graus, 4 nós. Trip 5556. 56, livre pouso no zero. Direita 211. Testando o curso do localizador, campo à vista, tá 3520. Tá 3520, completo sinal de cima torre, 1895. 1895, a torre, grato, bom trabalho. Salvador, cordial, bom dia, o SAM 3520. SAM 3520, registrativa 3014, livre pouso, pista 10, vento 170 graus, 059, bom dia. Ok, autorizado o pouso para o SAM 3520, está baixado e travado, estabilizado em ILS.